Passarinho, moleque, minha flor romã, meu girassol, estrela, guia, luar, princesa, dama da noite, folha, raiz, rainha da manhã, manhãs que eu sei de amar, roseozinhos de nuvens, noites do sertão, o amor marcou o encontro com a paixão, o som, o cheiro da mata, querer brincar, desejos no capim, manhãs que eu sei de mim. Conheço bem as sombras do quintal, terra molhada de suor e mel, manhãs que eu sei de amar. Conheço bem as sombras do quintal, terra molhada de suor e mel, manhãs que eu sei de amar. Passarinho, moleque, minha flor romã, meu girassol, estrela, guia, luar, princesa, dama da noite, folha, raiz, rainha da manhã, manhãs que eu sei de amar. Roseozinhos de nuvens, noites do sertão, o amor marcou o encontro com a paixão, o som, o cheiro da mata, querer brincar, desejos no capim, manhãs que eu sei de mim. Conheço bem as sombras do quintal, terra molhada de suor e mel, manhãs que eu sei de amar. Conheço bem as sombras do quintal, terra molhada.